Sigo no shop, é só flash. Sigo no shop, é só flash. É o Igor. Sigo no shop, é só flash. Conto meu cash, nem tô com pressa. Minha mina é modelo igual meu irmão. Já é amarelo igual Pikachu. Beethoven, Beethoven, Beethoven. Eu vim pra ser novo Beethoven. Beethoven, Beethoven, Beethoven. Eu vim pra ser novo Beethoven. Sigo no shop, é só flash. Conto meu cash, nem tô com pressa. Minha mina é modelo igual meu irmão. Já é amarelo igual Pikachu. Beethoven, Beethoven, Beethoven. Eu vim pra ser novo Beethoven. Beethoven, Beethoven, Beethoven. Eu vim pra ser novo Beethoven. Minha bitch é modelo igual Mary Moon. Ouro amarelo igual Pikachu. Meu mano, seu verso é chroma key. Meu verso é hit com Bad and Bush. Feat com a MC Loma. Casa mais cara pra mama. Sua jeans é cafona. Acho que cê tá em coma. Gucci Prada, mano, na minha fase. 015, mano, joguei no case. No meu tempo imitava os casos. Cê não sabe, mano, nem a metade. Tudo é coisa da NOL. Foda-se o melhor anão. Vamos ficar chapadão. Igor tá muito raro. Símbolo na minha bandana. No volante meu Santana. Gemini Flow Santana. No topo mano igual a Obama. Foca ninja sem visão de cana. Fazendo minha fama tipo como Lana. Corto sua cabeça com meu flow katana. Toco lina, Fanta Beach na minha cama. O que esses putos tão falando? Querem ser tipo jurados do ano. Igor copia os flows. Tô com meu copo, tô lendo e rachando. Pensa direito pra ver meu nome. Pensa direito pra ver meu nome. Vadia branca, mas tipo poli. Ela me lamba, mas como lolly. Sigo no shop, é só flash. Conto meu cash, nem tô com pressa. Minha mina é modelo igual Mary Moon. Já é amarelo igual Pikachu. Beethoven, Beethoven, Beethoven. Eu vim pra ser novo Beethoven. Beethoven, Beethoven, Beethoven. Eu vim pra ser novo Beethoven. Sigo no shop, é só flash. Conto meu cash, nem tô com pressa. Minha mina é modelo igual Mary Moon. Já é amarelo igual Pikachu. Beethoven, Beethoven, Beethoven. Eu vim pra ser novo Beethoven. Beethoven, Beethoven, Beethoven. Eu vim pra ser novo Beethoven.